Sou um homem importante, ando bem arrumado. Meu motorista me leva no meu carro importado. Saio tão cedo, meu filho está dormindo. Chego tão tarde que meu filho já voltou a dormir. Meu pensamento, o tempo é um relógio pequeno. Reuniões, negócios a todo momento. Beijar a minha esposa, não tenho tempo. Porque não tenho tempo pra curtir esse momento. Sinceramente, meu tempo já não dá pra nada. Queria 25 horas trabalhar de madrugada. Se sobrar um tempinho eu vou estudar. Eu quero ler um jornal, preciso me... Eu sou um homem de negócios. Perder tempo com besteiras, eu não posso. De tocar. Vou no litoral, não tenho tempo para um banho de mar. Pois o que importa na vida é o sucesso. Se precisarem de mim, pega um cartão de crédito. Ouvi falar da vida de Jesus Cristo. Como pode esse povo perder tempo com isso? Eu não, meu nome é trabalho, atitude, bom negócio. Um cheque assinado. Os meus pais estão no melhor asilo. Estão em boas mãos, por isso estou tranquilo. Já faz uns 5 anos que eu não vou visitar. Mas eu mando muita grana pra lá. Não sei o nome da empregada nem do motorista, mas acelera na pista, pois tem uma entrevista. Não tive tempo de ver meu filho jogando bola. Também não sei como é que vai a nota na escola. Se for menos de 9, tá no sal. Corto a mesada mensal, 500 pau. Você recebe o presente de Natal, que aliás, infelizmente, estarei ausente. Ações na bolsa estão em alta daqui pra frente. Fui convidado pra igreja, mas não tenho tempo. Que saudade do tempo que eu tinha tempo. Eu sou um homem de negócios. Perder tempo com besteiras, eu não posso. Voa, tempo voa, voa, voa, voa, voa. Você sabe, eu sou um homem ocupado. Quanto mais eu trabalho, maior é meu salário. Ando na rua no meu carro importado. Vidros abertos e o sinal tá fechado. Olho pro lado. Calma aí, não olha pra mim não. Abre aí. Toma. Pega a p*** de dinheiro. Vou dar um pipoco em sua cara. Eu juro por Deus, não brinca comigo não. Eu vim aqui pegar essa p*** desse dinheiro e eu vou querer essa p*** de dinheiro. Ninguém tá livre disso, moro, mano. Pode acontecer com qualquer um, mas você tem que estar preparado pra grande hora. Pegaram minha carteira, meu relógio de ouro. O meu sangue tá escorrendo no banco de couro. Nessas horas eu começo a pensar no tempo que eu podia gastar no lado oscilar. Podia ter jogado videogame com meu filho. Podia ter tratado minha esposa com carinho. Deixei pra trás as coisas importantes da vida. Não tive tempo pra Deus, quanto menos família. Tem mais valor no que é terreno e passageiro. Nem mesmo tive tempo pra gastar o meu dinheiro. Não dei tempo pra Deus, agora estou aqui. Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Será que Deus vai ter um tempo pra me ouvir? Eu sou Jesus. Boa. Jesus, o tempo tá passando. Boa. O tempo tá passando. Boa. O tempo tá passando. Boa. pode te salvar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que ele daria em troca dela? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto, remindo o tempo, porque os dias são maus, para que em tudo, para tudo, acima de tudo, o nome de um seja conhecido. A ele todo louvor, toda honra, toda força, toda glória, toda adoração. Aquele que tem seus olhos como chamas de fogo, a sua voz como a voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, e o seu reino jamais terá fim.